Carga pesadão leve, busco todo dia. Sem caminhão como esta carga chegaria. Carrego sonhos, mas estão em minha mente. Um Brasil justo, um país mais decente. Carga pesada vou buscar no fim do mundo. Eu não me importo se são dias ou segundos. Tire chorando no calor, também no frio. Jesus proteja os caminhoneiros do Brasil. Jesus proteja os caminhoneiros do Brasil.